Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Ei, gente, o mês de julho tá acabando. A eleição vem aí. Vocês prestem atenção na movimentação, pelo amor de Deus. Não vão votar errado, não. Vão votar certo, né? A discoteca do Cleitão traz hoje Gabriel e Rafael. A faculdade da música traz os mestres João Renes e Reni. A frase irretocável de Cynthia Kersey. A oração de hoje você vai gostar. Oração de proteção. Você está precisando de proteção, né? E a dica de hoje, as lições que a Copa deixou pra gente, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um dos seus primeiros sucessos. Você lembra desta? A música você conhece. Essa gravação aqui pouca gente conhece. Agnaldo Timóteo e Ângela Maria. É, muita gente, todo mundo conhece essa música, né? Mas essa gravação aqui pouca gente conhece. Eu começo trazendo aí Leonardo Delamar, Virei o Jogo. É mesmo assim, colhemos o que se planta. Quem bate logo esquece, mas chegou a tua hora. Encontrei um bem querer, esqueci tua ingratidão. Consegui virar o jogo. Hoje sou um homem feliz. Ah, agora pode chorar, porque os teus caprichos não soube dar valor. Ah, nem tudo que brilha é ouro, só promessas mentirosas. Teu mundo é de ilusão. A vida é mesmo assim, colhemos o que se planta. Quem bate logo esquece, mas chegou a tua hora. Encontrei um bem querer, esqueci tua ingratidão. Consegui virar o jogo, hoje sou um homem feliz. Ah, agora pode chorar, porque os teus caprichos não soube dar valor. Ah, nem tudo que brilha é ouro, só promessas mentirosas. Teu mundo é de ilusão. Ah, agora pode chorar, porque os teus caprichos não soube dar valor. Ah, nem tudo que brilha é ouro, só promessas mentirosas. Teu mundo é de ilusão. Leonardo Delamar, Virei o Jogo, pro Adilson da Silva, meu novo amigo do Facebook. Ele não botou onde ele mora, mas não tem importância. Adilson, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu?

Uma das melhores duplas da nova geração de sertanejos, Vitor e Léo, O Tempo Não Apaga. Esses meninos deram um toque moderno, né? Incorporaram a guitarra, outros instrumentos ao sertanejo e outro tipo de arranjo, mas eles têm sempre o pé na roça, estão sempre parecendo que estão pisando na bosta de vaca no curral, né? Vitor e Léo, além de ter um conjunto vocal muito afinado, a maioria das composições são de autoria do Vitor, né? E é uma dupla que, a meu ver, veio para ficar. Passou aquele grande sucesso, também ninguém consegue ficar muito tempo no topo, né? Mas é uma dupla que tem talento para ficar daqui a 20, 30 anos. A gente está falando do Vitor e Léo aqui no nosso programa, né? No próximo bloco, a dica de hoje: as lições que a Copa do Mundo deixou pra gente. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O Brasil fez uma Copa do Mundo extraordinária, embora nem todas as promessas que o governo fez seriam legado para a Copa. Por exemplo, Brasília, a única obra que ficou pronta antes da Copa, além do ginásio, foi parte do aeroporto de Brasília, que foi ampliado. As outras obras prometidas não aconteceram nem em Brasília e nem em lugar nenhum do Brasil. Mas, ficando apenas no âmbito da Copa, o Brasil fez uma Copa extraordinária. Eu acompanho a Copa desde 1958, quando eu tinha 8 anos de idade, e eu nunca vi, por exemplo, estádios tão lotados. Todos os jogos da Copa no Brasil, os estádios estavam lotados, mesmo aqueles jogos que pareciam não ter muito interesse, tipo quando o Irã jogava, né? A Bósnia, times que não tinham tradição, mas os estádios sempre lotados. Agora, qual foi a grande lição que ficou da Copa? O brasileiro nunca mais vai esquecer a vergonhosa atuação da seleção brasileira, porque perder, gente, é do esporte. Agora, perder com aquela covardia que o Brasil perdeu para a Alemanha, aquilo é de doer o coração da gente. E a final da Copa, a Alemanha tinha que estar. Mas quem tinha que estar disputando com a Alemanha era o Brasil e não a Argentina. E qual é a grande lição? A preparação da Alemanha, que está há 6 anos jogando com a mesma seleção, com o mesmo técnico, e que faz um trabalho científico. Então não tinha jeito, ela tinha que estar no final da Copa e mereceu ser campeã. Agora, do outro lado, a Argentina, uma seleção que tinha o Messi, Di Maria, Agüero, Mascherano, grandes craques, entendeu? Mas que não tinha a organização da Alemanha. A Alemanha não tinha nenhum craque, tanto é que o gol do título foi marcado por um menino que entrou no último tempo, porque o Klose se esgotou de tanto correr. Ele entrou na prorrogação e teve a felicidade de marcar um golaço. Mas a Argentina, se eu fosse argentino, eu teria ficado feliz, apesar da derrota, porque o time teve garra, o time foi para cima, o time enfrentou a Alemanha de cara a cara. Então, a lição da Alemanha foi de organização, e a lição da Argentina foi de amor à camisa. Eu, honestamente, desta seleção brasileira, eu tiro Neymar e o Davi Luiz, e o resto não serve mais para nunca mais vestir a camisa amarela do Brasil. E o Filipão com seu Parreira, que vão, não posso terminar o que eu pensei aqui, tá bom? Então essa foi a grande lição que a Copa do Mundo deixou pra gente, a dica do programa de hoje. Sucesso novo de Zé Henrique Gabriel, Quando o Telefone Toca. Me arrependo toda hora e nada faz com que eu te esqueça. Palavras machucam sem volta. Se eu soubesse, não diria. Me arrependo toda hora e vivo em agonia. Te ver e não poder te tocar. Pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar.

Beira de mato, luz de vela, fim do mundo. Parece que a luz da lua nunca mais vai me encontrar. Cheio de sono, adormeço de saudade. É tristeza de verdade, o coração não quer aguentar. Adormecer bem devagar, como o sereno da manhã, como veneno que não diz que vai chegar. Olhos molhados de saudade, dor pequena, um perfume de alfazema se espalhando pelo ar. Beira de mato, luz de vela, fim do mundo. Parece que a luz da lua nunca mais vai me encontrar. Cheio de sono, adormeço de saudade. É tristeza de verdade, o coração não quer aguentar. Beira de mato, luz de vela, fim do mundo. Parece que a luz da lua nunca mais vai me encontrar. Cheio de sono, adormeço de saudade. É tristeza de verdade, o coração não quer aguentar. Os seus cabelos nessa cama pareciam cobertor de lamacia, perfumado de maçã. Todo beijo era outro beijo que eu queria. No seu colo adormecia, sem pensar no amanhã. Beira de mato, luz de vela, fim do mundo. Parece que a luz da lua nunca mais vai me encontrar. Cheio de sono, adormeço de saudade. É tristeza de verdade, o coração nunca aguenta. Leitor Aguiar, do Renato Castelli, do Gulliver Leão, Beira de Mato. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, a Kênia Santos, Edmilson Bezerra de Souza, Rosali Ferreira, Wagner Pereira, José Almeida, Ivonete Balbino, Patrícia Francisca Moreira Santos, Mada Aveiro, Márcia Nelly ou Nelly, Hélio Francisco de Hélio Francisco Castal. Para todos vocês, muita paz, muita luz, principalmente muita saúde, inclusive para você que está aniversariando. Hoje eu não estava sabendo. E também para minha amiga, nossa ouvinte lá de Rio de Contas, da Bahia, a Maria Pereira, que escuta o nosso programa todas as noites pela Portal FM, lá de Livramento de Nossa Senhora. Maria, um beijão para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um grande abraço aos nossos colegas da Portal FM de Livramento e aos ouvintes não só de Livramento, mas também de toda essa região, porque a Portal FM é importante para Mirim, aquela região toda ali, onde alcança o som da Portal FM. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Lembre sempre, orar é a melhor solução. Então, reze com fé. Oração de proteção para rezar em momentos aflitivos. Que o Senhor Jesus esteja à minha frente para me mostrar o caminho certo. Esteja ao meu lado para me abraçar e proteger. Esteja atrás de mim para me salvar de pessoas falsas. Esteja abaixo de mim para me amparar quando eu cair e tirar-me das armadilhas. Que o Senhor Jesus esteja sempre dentro de mim para me consolar nos momentos de tristeza. Esteja ao meu redor para me defender quando outros me atacarem e esteja acima de mim, abençoando-me agora e sempre. Amém. Belíssima oração, oração de proteção que todos nós precisamos, graças a Deus, né? Ela é bonitinha demais da conta, é um chaveirinho, né? Paula Fernandes e o Goiano da Voz de Mel, Leonardo, tocando em frente. Música.

te admires. Moramos na ponta de um arco-íris, no mundo de cores que a vida nos deu. A felicidade é nossa madrinha, cantando vencemos batalhas ferozes. Deitamos por terra os nossos algozes e a lei divina nos absolveu. Tornar-se criança, brincar de chorar, é uma das formas mais lindas de amar. O grande presente que a sorte nos traz, aqui em meus versos eu rendo homenagem à fidelidade, pureza e charme da deusa menina que veio tornar-me o grande monarca do reino da paz. Relembrando Goiás, Valderi Misael, Tribunal do Mundo, pro Dr. Éber Oliveira. Hoje eu estou gravando o programa aqui em Palmas, capital do estado do Tocantins, e mais tarde vou me encontrar com o Dr. Éber. Dr. Éber é um amigo de muita longa data atrás, né? Ele trouxe o Goiás certa vez. Ele levou o Goiás de Uberaba para Brasília. Isso eu estou falando, foi em 1979, no dia 27 de janeiro de 1979. Eu tive a alegria de receber na minha casa o grande poeta Goiás, levado pelo Dr. Éber Oliveira, que hoje mora aqui em Palmas e que tem um verdadeiro museu do Goiás na casa dele. Ninguém tem a quantidade de material de produção do Goiás quanto o Dr. Éber Oliveira. E às vezes eu vou para lá e fico horas e horas, né? Só fitas gravadas com ele, tem mais de 200. Ainda vou levar um tempo para poder conhecer esse material todo, né? Doutor Eva, um abração para você. Mais tarde a gente se encontra, tá bom? A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Cynthia Kersey. Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar em você. Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar em você. É a frase irretocável de Cynthia Kersey. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Gabriel e Rafael. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você que me acompanha pelo rádio, você pode me ver também na televisão. Você vai ver que velhão bonito que eu sou. A minha mulher diz que eu sou gatoso, é um gato idoso, viu? Brancão, dos olhos azul, cabeça quase branca. Você pode me assistir o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, nas mais de 200 cidades, 22 capitais e mais de 200 cidades que nós já temos a nossa sede própria, ou você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, em todas as parabólicas e pelo site rbtv.com.br. Hoje eu tenho duas entrevistas muito interessantes. Vou conversar com dois candidatos ao Senado aqui pelo Distrito Federal. A Sandra Quezada, que é do PSDB, e o Aldemário, que é do PSOL. Vale a pena você ver, porque a gente tem que... Essa é a contribuição que eu dou ao processo eleitoral. Colocar as pessoas para falar o que quiserem. Nosso programa não tem edição. Eles falam o que quiserem falar e eu coloco no ar para que o povo de casa possa assistir e possa aprovar isso ou aquilo. Você vai me dizer assim, mas escuta, o que é que o povo do Brasil interessa em eleição de Brasília? Tem que interessar, porque é de Brasília que sai as coisas todas para o Brasil todo. Então você tem que prestar atenção, porque a eleição na capital tem importância nacional, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Gabriel e Rafael,